sable, balançable. Esta manhã eu encontrei a carta que aqui ficou. Dizia que não vais voltar, que entre nós tudo acabou. Foi esta carta que eu li, palavras que não vou esquecer. Eu sei que tu partiste só para me ver sofrer. Qual a razão? Porque não te faço feliz? Vais-te embora outra vez, sem me dar explicação. Só te peço para não brincares com o meu coração. Porque sinto esta dor quando eu só te quero amar. Mas o teu amor, dia e noite, me faz chorar. Podes ver em meus olhos tudo o que já sofri. Desta vez eu não tenho lágrimas a chorar por ti. Diz-me, por favor, diz-me o que foi que eu fiz. Qual a razão? Porque não te faço feliz? Vais-te embora outra vez, sem me dar explicação. Só te peço para não brincares com o meu coração. Consigo compreender que tu valores mais.

mas está mal ser filho da mãe. Porque é que o bom é melhor que o mal? Porque é que o mal é pior que o bem? Porque é que é certo ser cara de pau, mas está mal ser filho da mãe? Sentir algo sem conseguir reconhecer. Hoje eu estou a escrever para alguém que sei que nunca vai ler. Eu quis-te sem querer, mas tu fizeste-me perceber que este amor é muito mais do que aquilo que parece ser. Sempre fui péssimo no que toca a esquecer. Eu não te disse nem metade do que pensava dizer. E mesmo sem te ter, nunca vou deixar de brilhar. Fico feliz por quem sabe o que sinto, mesmo sem ter de o demonstrar. Podes ir. Cansei-me de segurar quem não quer ficar. E agora vou sorrir na cara dos que já me fizeram chorar. Não deixei de acreditar, por muito que sinta o tal sufoco. E se a vida é curta demais, eu vou esticá-la mais um pouco. Condenam-me por ter errado, mas nunca por ter tentado. O nosso amor não há páginas viradas, há livros queimados. E quem só comete o mesmo erro duas vezes é parvo. Porque nunca saberão se teria sido mesmo errado. Pois é, seguimos caminhos diferentes. Fizeste a tua escolha tal e qual eu fiz a minha. Mas não precisei de ser outra pessoa para continuar a construir aquilo que algum dia quis. O que um dia me fazia feliz. E por mais que isto tenha sido diferente, na verdade nunca existiu. Parece surreal doer e eu fingir que não. E quanto mais precisas, onde é que todos estão? Uns tentam sempre ser sinceros, outros são. E como tudo na vida, amores vão, mas amigos ficam. No meio de tanta pedra, porque é que fui tropeçar em ti? Devia ter-me amado mais do que te amei a ti. Já foste, não és mais, já não gosto, vá lá, sai da minha vida para não ter que andar a sofrer mais. Hoje tornei-me um cubo de gelo, mas tenta derretê-lo. Porque se não fores tu a tentar, nunca irei ser eu a fazê-lo. Não penses, age, não tentes. Faz e dá-me essa motivação para sentir o tempo voltar atrás. Eu nunca fui capaz, hoje vou viver a dormir. Porque este sonho só acaba quando um de nós desistir. Se te sentes fraca, luta. Se sentes falta, procura. Se tens saudades, duvido. Depois de um dia, muda. Sergio Rossi, Fat Rob, Mr. Masshole, here we go. No teu jeito de menina, no teu corpo de mulher, qualquer homem como eu fica submisso. Esse olhar que me domina, o teu dom de enlouquecer, são o inferno que há no céu dos meus sentidos. Quero e não quero, eu fujo, venero, mas vivo por um, dois, três. Um, dois, três. Nego e não nego, sou força, sou medo. Por isso te digo apenas talvez. Pois tu és perigosa. Que me esperas e que desesperas. fazer. Temos muito mais o que fazer. E há gente que não quer ver. E há gente que não quer ver. E há gente que não quer. Estas de boa criatura, de beleza tua, de boa Okay. sobrar. Para mentir ou enganar. Forças de combate ao altar. E levas dos escombros da cidade. Pela verdade. E ensina a tática. Rima automática. Ninguém vai sobrar. Para mentir ou enganar. Emprestem os vossos ouvidos por uns segundos. Vão ser bombardeados com pensamentos intensos. Queimem as bandeiras, derrubem as fronteiras. É o assalto lirical, revolução espiritual. Alerta, música extrema na ação direta. Desperta, a estrada certa, é mente aberta. Do rebelião contra a manipulação de informação. Cuidado com a ilusão, a verdade está na união. Dogmas, guerras e drogas, boatos e modas. São falsas respostas impostas às nossas verdades. Necessidades de independência e autoconfiança. Mais a gap e dilema, coligação de consciência. A luz desceu à terra sob a forma de MC. Está dito cada vestido é que eu enviar um telegrama para o infinito. A imagética leva-vos a encarar o hipó como um filme. Mas a coalizão é mais complexa que a reconstituição de um crime. O movimento espalha-se pela cidade no momento. Sobe ao ponto mais alto do corpo. Vejo cair a linha em grande relevo na linha do horizonte. Os falsos passam e morrem à sede. Os génios vivem em latas e pintam desejos na parede. Nestas ruínas do paraíso até os deuses têm inveja. Quero ouvir mais champons a tocar que velhas a cochichar na igreja. Forças de combate, dilema em mata que é face a face. Cavalgamos liricamente no submundo ao atrás. Sou eu que escrevo as minhas rimas, esse é quem me acompanha. No instrumental surreal a coalizão prepara a campanha. Ocupa um posto, defesa no rosto, olho posto, objetivo imposto. O gosto é suposto combate, dar a faca com os gostos. O final do agosto, ou outubro vermelho exposto. O inimigo é tecido, dividido e depois ataques com ouro. Modos operando, incorporo. Cada pelo, cada poro, grande dívida em coro. Paz, que não se faz daqui até a ilha de Alcatraz. Livres de aranha, as rimas que se traz. Dentro deste acabar, a mente preparada. Hermeticamente fechado, blindado interior, nunca aberto, visto ou escutado. O ponto para sobre o resto da batalha é atroz. A bomba é a voz, arquemos do alto voo, do alto atroz. Cada um se estivesse aqui, medalhava a mim e a ti. O medo da coesão tem poder de Hiroshima em si. Forças de combate, ao ataque. E leves dos escombros da cidade. Pela verdade, dilência da tática. Rima automática, ninguém vai sobrar. Para mentir ou enganar. Forças de combate, ao ataque. E leves dos escombros. Pela verdade, utilizem a tática. Rima automática, ninguém vai sobrar. Para mentir ou enganar. A cavaleiro do asfalto, da rua e do palco. O alisão no assalto é o marco na história. O líder de glória, aderente o movimento. Junta-te ao núcleo, a virtude está no centro da terra. Ante a guerra presente, no esgoto do porto. E na primeira coincidência, dilema o nosso artista. Com ligação bombista, a conquista do mundo inteiro. É mundo verdadeiro, cientista, a fórmula química. Terceiro piso, olhar o general MTS. No nada fica o aviso. É o ataque das forças de combate. Provilado nesta arte que muitos agora querem pôr de forma. Vale a pena. Vai da gueta e dilema. Vai acabar com o cinema. Necromos criticam tudo sem representar por tudo na cena. Com a visão, a casa vem abaixo. É mundo verdadeiro. Segundo piso, show o casco. Show o casco. Conversas e cultos. Eu vim para vos trazer visões. Além de tubos, massas encefálicas absorvem pensamentos como um gás. Fabilizado em câmaras, caras válidas. A música levanta cadáveres. Sombras, crianças, animais e mulheres. Rejuvenescem. Palavras sugam almas num efeito do vácuo. Dentro, fitas magnéticas. Desrespeita a cena. És amaldiçoado com uma reta. Sete unidas apontadas à cabeça. Realidades fracas. Sou esmagadas no primeiro round. Que apesar de evitar, continua a ser underground. Se etiqueta não quiser, eu não souber promover. Cago com o CD, gravo cassetes. Vou para a rua vender. Parto o palco, soldados prontos para o salto. Lotes do top locking, mind the gap ao assalto. Almas do submundo e levas fomeadas pela glória. Uma ação aleatória, pela mudança da história. Libertas as posições, movendo as multidões. Subvertas os milhões para financiar nossas ações. Estupefactos observam, não caímos como baixos. Em acordos grandes, pagos, falsários ou contratos. Tomar a situação, ocupar lugares de poder. Estratégias em ação, planos estudados para manter. Alargar tentáculos, a cor funciona por lá pilota. Automática, rima automática. Ninguém vai sobrar. Para mentir ou enganar. Forças de combate ao ataque. E leves todos os tombos da cidade. Pela verdade, utilizem a tática. Rima

3 anos de pão de aveia. Meto-me no meu carro e até levanto o alcatrão, mas esqueço-me sempre de tirar o travão de mão. Olha aí, ó Zé, deixaste-me muito assustado. Mete o cinto, ó Zé, se não queres sair projetado. Bota bem, só Zé, isto está muito parado. Bora lá, ó Zé, hoje é que é. Vou pra cá com style. Cá com style. Vou pra cá com style. Cá com style. Vou pra cá com style. Eu sou brada crazy. Vou pra cá com style. Eu sou brada crazy. Tenho a melhor pintura. Aguenta mais que as pilhas dura. Limpa bem essa gente, tem de ser um diamante. Esfrega, esfrega, idiota. Sou primo do Tozé. Tá aqui outra lady pro grande Tozé. Chegas ao pé dele e beijas-lhe o boné. Com sorte ainda te deixo dar-me um beijo no pé. Naquele pé. Vou pra cá com style. Cá com style. Vou pra cá com style. Cá com style. Vou pra cá com style. Eu sou bada crazy. Vou pra cá com style. Eu sou bada crazy. Anda comigo ver os aviões, levantar voo, rasgar as nuvens, rasgar o céu. Anda comigo ao porto de Leixões, ver os navios, levantar ferro, rasgar o mar. Ah, tá, Zé, isso é outra música. Ah, pois é. Vou pra cá com style. Cá com style. Vou pra cá com style. Vou pra cá com style. Da próxima vez que eu voltar a cair, se me vires a insistir, não olhes pra trás. Não vou estar em mim se te quiser mais uma vez, mesmo que diga que é vez, vou estar a mentir. E se eu disser que foi tudo confusão, não falo com o coração, não falo com o coração. E se eu não olhes para trás. E se...

despe e siga onde se alma na garganta e o sonho no

quero ver o teu brilhar. Cigarros compridos vagueiam pelas ruas com olhares cheios de nada, olhares meio despidas encostadas à parede, fazem sinais que eu vivo não entender. Loucas estão as noites que passo sem dormir, loucas são as noites, os bares estão fechados, já não há onde beber, este silêncio escuro não me deixa adormecer. Loucas são as noites, leva-me contigo, mostra-me onde estás. É que o pior castigo é viver assim, sem luz nem paz, sozinho com o o caminho que se fez para trás. Lua, eu quero ver o teu brilhar. Lua, lua, não há saudade sem o regresso, não há sem madrugada, ou só longe as guitarras nas quais vou partir. Na névoa construo a minha estrada. Loucas estão as noites que passo sem dormir, loucas são as noites. E dentes e olhares